Ascensão 320, voando Leda, 6963 Azul. Petros 290, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. 2 mil pés. Juliette, nacional de posição na vertical, da Enimar realiza 360 pela esquerda e como um Airbus aproximando o sinal no 0, reporte visual com tráfego. Estamos com tráfego na vertical da Enimar 360 pela esquerda, Vitorinha Juliette. Puxando a 62-10, reporto, informo o tráfego à sua esquerda, Papa Alfa 32, descendo para 1 mil pés, realizando espera no setor, na vertical a 3 minis, da cabeceira auxiliar, não interfere com seus copos de manhã. Puxando a 62-10, autorizado pouso, 1-0, vento, 1-0 graus, 1-9. Sempre pouso 1-0, 62-10. Via Alfa, aguardando instruções para ingresso na Delta. Mantenha a posição antes da Delta. Sem destaque via Alfa, mantenha a posição antes da Delta, 802. Para o posicionamento, azul 4206, avanço 1. De tráfego 1-0, reporte ingressando perna do vento. Informa o tráfego aproximando o sinal no site, mantendo agora 1 mil pés. Estou corrigindo, subo para 1.500 pés. Para 1.500 pés, circuito de tráfego 10, Olimpo 08, grato. Olimpo 02, corrigindo a última instrução, o senhor vai manter posição antes da Foxtrot, ok? Sim, a gente mantém antes da Foxtrot, Olimpo 02. Tráfego Salvador, boa tarde, azul 2792, com a ordem para solicitar Aracaju, 1970. Azul 2712, aguarde cópia. Guardando, grato. Tá, interceptando aqui na 17, tá adequando com o número 2. Frente a pote curta final 97, informa o P3, realizando circuito de tráfego 10, ingressando perna do vento. Visão, aeronave, de 30 de julho. Olimpo 08 da presente, realiza 360, curso pela direita e reporte interceptando perna do vento no 0. Em 360, tá, reinterceptação, Olimpo 08. 08 visual, contrato aproximando sinal no 7. Reinterceptação 869. Olimpo 08, confio a torre. Negativo visual. Visual, contrato aproximando sinal no 7. Negativo, visual. Tente, realiza 360, curso, reporte reingressando perna do vento. Tá boa, tá lá. Dom 1869, autorizado, NIA, mantém 1-0. Ali, mantém 1-0, 1-8-6-9. Vitor, indigente, autorizado, pouso 1-7, vento 1-0 graus, 1-0 noite. Autorizado, 1-7, olhante. Puxando 6-2-1-0, solo aos 4-4, livre direito, chama solo em 1-2, zona decimal. Direção 6210, táxi via Alfa, mantendo-se da Juliette. Via Alfa, mantendo-se da Juliette, 6210. Olimpo 02, vai seguir o Airbus da Avianca via Alfa, na Delta mantém posição. Duas horas, 1,4 milhas, rumo Nordeste, passando 050 em descida para 2.000 pés. Vai seguir para a segunda, na aproximação para a pista 10. Inicia redução para 1909. Tecna 200 para 1909, como número 2, 30 kg. 0 graus, 1-1-1-1. Utilizado com a escola 8-9. Vitor Indigenete, solo 4-4, controle automático. Tente autorizado, vem que frente, rebote pista livre. Dois, copia. Copia, prossiga. Azul 2712, autorizado, destino Aracaju, Serra Brava, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 1-7-0. Recolada pista 1-0, perfil de saída, conde, curva à esquerda. Transponder 0263, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado para Aracaju, nível 170, via Golf 677, decolada 10, por a esquerda na Conde, 0263, no transponder 08, controle 2712. Azul 2712, cotejamento correto, chame pronto. Ciente 2712. Clavio 1, mantenha ponto espera. Mantenha ponto espera, 2519. Bono 869, decolada 245, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Bono 869, contato na tela de colagem de supervia, saudado para o nível 360. Java 360. 050, Juliette Bravo Delta. Gente, Juliette Bravo Delta. Está prosseguindo a DC. Passando para prosseguir, Bravo Delta. Azul 6973, chame Recife, na frequência 1251, até o nome 3325. 6973, cumpriu o controle? Cruzeiro 8, controle embaixo travado, para toque repetido. 8.95. Para o táxi azul 4206, tem 121 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, autonomia maior. Tango Vitor, quilo Delta, desce para 2.000 pés, ajuste no 013, autorizado em LS, sector pistão no 0, reporte estabilizado. Quilo pés, no 013, livre LS, Vitor, quilo Delta. Otagina Serra, desce para 500 pés, ajuste no 013. Tana 6210, Juliette, portão 04. 04, 6210. Tente manter a posição aguarda para o cruzamento. Vareja 2, barra 2, corteja a informação para o controle. Tente, forma a aeronave na curta para pouso e em seguida um outro tráfego aproximando já 2 milhas de distância, manter a posição aguarda. Ah, na possibilidade após o tráfego já decolar, já estamos prontos. Eu tenho escuta agora de instrução enquanto a posição. Atitude que mantém o esquilo na vista. Gente, o uísque Lima Vita nem o tráfego conhecido a reportar no local, apenas um hotel 72 que decolou de Jaduval para Salvador, tem frequência no 2345 para coordenação com o tráfego local. 3 na descida, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. Desfio padrão, Juliette Bravo Delta. 3, 2, 9, 0, torre 1, 1, 8, 9, 5. Sérgio Neto Serra, chame a torre 1, 1, 8, 2, 9, 5. 0, 8, socorro MT autorizado pela esquerda para circuito de tráfego na 0, reporte ingressando perna 200. Curva pela esquerda, tratando vento ali para 08. Controle Salvador, é o azul 9091, ideal de descida. Azul 9091, Renan Predipelo, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. Predipelo no 013, 4.000 pés, azul 9091. Estabilizado no localizador, vista aqui o Delta. Vitor, quilo Delta, complete a finestra, chame torre, 1895. 1895, Vitor, quilo Delta. Juliette Bravo Delta 2, separa 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.4, autorizado o LSF de pista 1.0, reporte estabilizado. Ajuste 1.0, 1.4, reporte estabilizado. Bravo Delta. Informe 50 metros para o pouso 1.0. Hotel Juliette Serra, materada em escala de parou da porta, boa tarde, pessoal. Torre Salvador, Papa Tango, Victor, Kilo Delta e LS 1.0. Olimpo 08, voe com a proa CEAS e mantém a vertical da CEAS, reporte na vertical da CEAS. Proa de CEAS, o Olimpo 08 é, informará na vertical. Vitor, Kilo Delta, continua a aproximação, número 2 para pouso. A presente está em condições visuais, senhora, própria mudança de regra de voo, solicita pouso visual na 1.7, Victor, Kilo Delta. Gente, Vitor, Kilo Delta, informa o tráfego aproximando, posição realizando o circuito de tráfego 1.0, agora o controle do CEAS, reporte visual com tráfego. Confirma, tá visual com o tráfego, senhora. Vitor, aqui é o Delta. Gente, confirma, cancela a regra? Afirmativo. Gente, cancelou 5-1, autorizado da presente, base pela direita 1-7, com curva pela esquerda, reporte curta, final 1-7. Base direita 1-7, Vitor, aqui é o Delta, reporta. Mantenha os corredores, você pode parir. Tá. Um, 259 autorizado ali, mantém o 9-0. Lima, mantém o 0. Salvador, 08, é possível manter rotatória? Afirmo, vertical do CEASA, autorizado, mantenha com curvas pela direita, realizando 3-0, reporte interceptando final no 7. Olimpo, 08. 3290, solo 5-1, ele vai direito, chama solo em 1-2, zona decimal 1. 2-1-1-3-2-0. 08, suposição Olimpo 02, autorizado de imediato, cruzamento táxi até o pátio militar, reporta para o livro. Isso, cruzamento do táxi, abrimação, boa tarde. Hotel Juliette Serra 510, vertical do farol de Itapuã, espera pela direita. Gente, o Hotel Juliette Serra, da presente, tem condições de realizar o cruzamento de imediato? Agora, vai na integração do circuito de tráfego no 7, com base pela direita. Para ponto... Com base pela direita, já próximo para o cruzamento, da 1-0. Gente, agilizando, reporte liberando final 1-0. Volta lá. Azul 2591, autorizado de falar para o 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Primeira decolagem na 1-0-2-5-9. Salvador, boa tarde, azul 4206, está no ponto de operação. Olimpo 08, realizou um novo 360, confirmando na vertical do CEASA. É forte na vertical do CEASA. Final 1-7, Vitor Kilo Delta. Gente, Vitor Kilo Delta, autorizado por 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Vivo 1-7, Vitor Kilo Delta. No 1.700 pés, mantenha 1.500, o ajuste agora é 1.014. 1.014, novembro 3. Azul 9091, voo 1, desça para 3.000 pés, ajuste 1.014. Proa de Duna para 3.000 pés, 1.014, azul 9091. Informação lavada, fica livre. Esse é o Juliette Serra, girando base da 1-7, passado travado, guardando pista livre. Estabilizado na 1-0, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, continua a aproximação, reporte para zona de terra. Bravo Delta. O 2591 decolou 53, chama controle em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 3-0-8, bom trabalho. Vitor Kilo Delta, solo 5-4, está criando já até o pote 5, no pote livre frequência, boa tarde. Hotel Juliette Serra, autorizado pouso 1-7, vento 1-0 graus, 1-0-9. Hotel Juliette Serra, autorizado pouso na 1-7, abaixado travado. Hotel Juliette Serra, tem condições de realizar um pouso parado na cabeceira 1-7, sem interferência com 1-0, informa o tráfego já passando de terra. Afirmativo. Gente, Hotel Juliette Serra, autorizado pouso parado 1-7, vento 1-0 graus, 1-0-9. Hotel Juliette Serra. Passou o marcador baixado e travado, Juliette, Bravo Delta. Tenente Juliette, para o Delta, informa o helicóptero realizará pouso pairado, cabeceira auxiliar, o nosso 79, interfere com a sua aproximação, aguarde autorização de pouso. Paciente com tráfego aviado, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, informa o P3, o nome 1506, mantendo o setor à sua esquerda, agora o nome 1506, estão confirmando, não interfere com a sua aproximação. Proativo, também avista o tráfego, Bravo Delta. Em Sierra Vista Delta VOL, porte visual condition. O controle azul 2591, boa. Azul 2591, contato radar na decolagem, supervisor, sai da Coral para nível 160. 60, com referência possibilidade de voar Coral, senhorita? Autorizado Coral da presente. Dato Coral. Azul 9091, o tráfego esperado do separador de Pensa está estabilizado. 2000, o ponto ali estabilizado, na viável, né? Tente, Hotel Juliette Serra, táxi Hotel 44 autorizado, não pode de frequência, boa tarde. Com 4, 6 a bordo, 2 e 10, alterando o Salvador. Azul 2712, táxi via pátio 3, aposto para ingresso no pátio. Táxi via pátio 3, 2712. Tipo 08, mantenha o setor realizando 360 pela direita, reporte visual com o Embraer, sinal 10. Reportará o Olimpo 08. Posição 1 ATR, sinal 10, só informo que a aeronave agora se encontra a 2 milhas de perto. Firmativo. O 4206, completamente solto no ponto externo. Tente azul 4206, tem condições de alinhar e decolar assim que a pista se encontra livre? Afirmativo, 4206. Tente azul 4206, autorizado ANR, mantém inicialmente. Ali mantém, 4206. Juliette, Bravo Delta, solo 58, libra direito, chama solo em 1212, decimal 1. Chama 0114, bom voo. Autorizado, taxa da ponte espera, 2209, 5904, boa. Zona de 0, Azul 9091, continua a aproximação, vai estar livre com o Embraer da companhia iniciando alinhamento para decolagem 10. Azul 9091, sem que Azul 4206, autorizado a decolar 10, vento 1, 10 graus, 1 lote. Decolagem autorizada, Azul 4206. 08 será visual para a nave nacional. Tente, Olimpo 08, autorizado a ingressar novamente no circuito 10, reporte ingressando. Perna básica. Tente, autoridade só corrigindo, irá ingressar a perna do vento. Tente, pode alongar a perna do vento para ingressar como número 2? Afirmo, Olimpo 08. 308, cortou sua transmissão, tem condições de alongar a perna do vento e encaixar como número 2? Tente, autorizado, copiou a torre? Bora copiado, agradeço. Salvador 2712, troca no ponto zero. Azul 2712, mantém a ponto zero. Mantém a ponto zero, 2712. Azul 9091, informa o P3, a sua esquerda, mantendo no 1506, realizando circuito. Para, circuito de tráfego 10, não interfere com o seu pouso. Autorizado pouso 10, vento 100 graus, 119. Autorizado pouso 9091. Azul 4206, decolou 2000, chama controle 1 no 20, decimal 8, bom voo. controle, 1208, azul, 4206, botinha. Fantástico. Azul, 4206. Azul, 4206, contato radar na decolagem. Mantenha a pergunta 2000 pés após, catalisado direto Jamo e ascensão para o nível 350. Pronto, é 2000, após Jamo, ascensão 350, azul, 4206. Passará na final do ano 0, limpo 08. Torre Salvador, Papa Romeu, 9 horas 3, na prova rotatória visual com P3. Provemos a Suíça, na vertical da rotatória, realize um 360 pela esquerda e reporte visual com P3, aproximando o final 1 a 0. Visual com P3. Agora a Suíça mantendo o meu pé. Confirme? Passando no 1100, confirme? O 903 que está a 1000 pés. Sim, só confirmando, mantendo o meu pé. 4, reporte estabilizado, X-Ray do Rosero Chanel 142. Então, levado com isso, que está confirmando na vertical da estreada, L360 pela esquerda. Reporte em recepção no final no 7, visual com tráfego C3. 360 pela esquerda, em cima do CASA, 903. Solo 091, Solo 02, livre direito, chama Solo em 1, 2, 1, 2, na 1. Direito 1, 2, 1, 1, zona de Viana. Nacional da 10 para trem baixo, travado e passo restante. Olimpo 08, autorizado, segue emitido no 0, vento 1, no 0 graus, no 0 mais. Pista bem emitida, Olimpo 08. Pelo espaço fresco, na visão na zona. Informa um tráfego agora 2 minutos de cena, aproximando o sinal 1-0, 1-2. Mantenha o setor realizando mais um 360 pela esquerda e aponte de intercepção no final do 7. Sim, então lembra 3. 3, completa a final e chame torre 1-1-8-9-5. 95, boa, chame a 1-9 e a 1-9-3. 2, boa, chame a 1-9-3, está precisado. O Xené 6143, continua a aproximação, o número 2 para pouso. Agora o número 2, Xené 143. O Xené 6143, informa de esquerda, Papa 28 alto. Mantendo o setor 1-1-10, não interfere com a sua aproximação. Sim, Xené 6143. sou Claire Remeteu, ao 05. Suba para 1.500 pés, autorizado, curva pela esquerda para ingresso no circuito de tráfego 10, reporte ingressão no Perna do Vento Frontero. Para Perna do Vento, 1.500 pés, para ataque remetido, Olimpo 08. O 08 só corrigindo o reporte através norte da Torre Salvador. Reportado através norte. Oceano 6143, autorizado pouso na 0, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso, pistão na 0, Oceano 6143. Golf Lima, via Oceano 9857, Molson, nível 360. Decolada pistão na 0, perfil de saída da El Leda, DCT Irume. Transponder 5422, controle Salvador 120.80. 360 pela direita, informa a aeronave mantendo a vertical do CEAS em aproximação para 17. Ciente, com 360 pela direita, Olimpo 08. Informa um Papa 28 Alfa, reporte visual com tráfego. Reportará 08. Rosembo Osco Whisky, autorizado aproximação 17, abandone o setor. Informe curta final 17, informa um P3 realizando espera no circuito de tráfego 10. Agora mantendo 1.500 pés. Ciente, final da 17, 90.3, visual com a Xanere e com o P3. Retorno no 8.95, ajuste no 014, bom fogo. Estado no 014, até o ponto de espera da 0.5, Bravo Delta, reporte para ingresso no parque. Site 12, autorizado ali, mantém 10. Ali mantém, 1-0-2-7-1-2. Oceano 6143, solo 07, livre direito, chamar solo em 1-2-1-2-1-1. Direita, solo 2, 1-1, Oceano 6143. Vai dar no terceiro, por gentileza? Da Euleda, gol no 645. Gente, obrigado, Euleda, gol no 645. Solo Salvador, boa chance, tem 1-7-3, visitando o pista 25, não pode curto, reporte reingressando novamente, perna do vento 1-0. 360, reportará a regressão. Estou confirmando realizar o 360 pela direita. Afirmativo. Autorizado o táxi via Pat 1, Lima mantém posição e chama a torre no 8.95. 7.92. Torre, muito boa tarde, eu sou 3.897, pronto, ponto espera da 1.0. Sou 3.897, autorizado alinhar e manter pistão no 0, até o tráfego iniciando rolagem no 0. Sou autorizado alinhar e manter pistão no 0. Ingressando a perna do vento, Olimpo 08. Sente, autorizado. Estou seguindo, prolongando a perna do vento, aguardando para girar a base. Na perna do vento, aguarda para girar a base, Olimpo 08. Azul 27, 12, decolo aos 10, mantém escuta, aguarda a transferência. Na sua escuta, 2712. Bom, com isso que são aos 1-0. Thanks. sim, é via pista, confirma a parte 4. Gente, autorizado, vai que tá que táxi via pista até o pátio da bata, volta pro Paris. Azul 2712, chama o controle 1-2028, bom voo. 208, boa. 2, Juliette Bravo Delta, na Lima, pra prosseguir o táxi. Juliette Bravo Delta, Lima, Mike Quebec, reporte na Quebec. Controle na Quebec. Teste autorizado direto com ascensão para Arizona 70. Teste mantém a prova por 3.000 após direto conde 2790. Para gerar base, o Olympus 08. Thank you, Olympus 08, autorizado de gerar base, reporte de recepção no final 1-0. Gerando base, com a trem baixo travado, reportando na final. 3897, autorizado de falar 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Lembra de colagem, 3897. Rápido, 11 horas, 1-4 milhas, rumo Sudoeste, Anchale 208, mantendo agora 4.000 pés. Operação para evitar o tráfego, curve à direita, proa 080. Seu limite é cruzar nível 050, reassumir navegação na proa de Conde. Tá ciente, proa 080, após 5.000 direto Conde, 2792. Frequência boa tarde. Pode ir na sua 2733? 2733. Pode. Pode ir na sua 2733, igual. Dois iguais, 208, bom voo. 208, obrigado, rapaziada. Canal da 1-0, tem embaixo da base, paternamente, o Limpo 08. Limpo 08, autorizado, toque emitido 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Limpo, toque emitido 08. Boa tarde, eu tenho 3897 decolado. 3897, contato radar na decolagem, suba via da El para o nível 320. Via da El para o 320, 3897. Follow the control, we're in Alpha 2733 with the council. The Alpha flight plan and proceed in visual conditions to runway 17 Salvador. Brazil Air Force 2733 vector for... Flight plan IFR is canceled at 2014 Zulu. Descend in visual condition for 105,000 feet, QNH 1014. Visual conditions descend to 1,500 feet. I just 1014 was enough for 2722. 508, decolou correção Tocoia, meteu Zuno 5, autorizado, curva pela direita para ingresso no circuito de tráfego 10, reporte através sul da Torre Salvador. Gente, pela direita, reportar na através sul da Torre Salvador. Salvador, eu vou no meio 45. Vou no meio 45, aguarde coordenação para a saída. Poderia copiar e após aguarda só a saída. Tá pronto? A saída passaram pra gente da Euleda, aguardando então confirmação da próxima cota. Autorizado Vitória, Serra Brava Vitor Tango, via Antônio Zulu 44. Rio de voo 360, saída aguarda, decola da 10 curva direita, o código 5463, controle 908. Autorizado, Rio de voo 360, via Antônio Zulu 44, destino Vitória para o voo no meio 45. Decola da pista no 0 com curva direita, no perfil a confirmar com transponder 5463, controle 208, golzão, no meio 45. Corrigimento correto, aguarda a saída no 645. Guardando. Estou pegando minha foto. 2,500 feet, 1,500 feet. Sul da torre, o Olympus 08. Olympus 08, realize um 360 pela esquerda, na vertical do farol de São Ponto. Reporte visual com o tráfego aproximando o final, 1971. Charlie 208, cara, não dá sucesso. Afirmativo, reportará o Olympus 08. Fala, Brasil, meu fã, 2732. Brasil Air Force 2733, reporte on aiming of the Salvador Tower. 2733, downwind leg, report on aiming Salvador Tower. Primary instances, Brasil Air Force 2733, landing on runway 10 or 17. Possible runway 10. Okay, report on aiming of the Salvador Tower. Runway 2733, aiming Salvador Tower. Brazilian Air Force 2733, approved the correction. Clear the final runway 10, report on short final. Inform me traffic P3. Maintain aiming of the Itapuã Lighthouse and maintain 1,500 feet. Brazilian Air Force 2733 clear to final. We'll call a short final. Runway 10. We have the P3 inside. Okay. Okay. Olympus 08, o bandano esperando o setor, prolongue a perna do vento aguarde para girar base. 08, abandonando espera para a perna do vento aguardando para girar base. Tem o caravan de cá. Gente, informo o caravan aproximando já na curta, final 10. Gente, negativo visual com 2733. Brazilian Air Force 2733, short final. Salve, Já ingressar na final da 1-0, reporte curta final. 201 está no portão 4. Linha 201, autorizado no 04, chame táxi. Da Euleda após seguro, Sierra Golf Romeo. Da Euleda após seguro, vou no meio da 5, obrigado. 1-6-0. Bono 705, desprezio, chegada Bonfi para 4.000 pés, ajuste no 0-4. Seria Bonfi, 1014, eu vou 1-6-0-5. Para ontem, desculpa, dia Bonfi. Tempo 08, continua a aproximação, aguarda autorização de voo. 08 autorizado, toque remetido na 0, vento 1, na 0 grau, 08, nós. Tive toque remetido, ali, 08. Toco remeteu aos 2-4, suba para 1.500 pés, autorizado curva pela esquerda para ingresso no circuito de tráfego 1-0, reposte através norte da Torre Salvador. Com curva pela esquerda, 1.500 pés, circuito de tráfego, Olimpo 08 reportará através norte. Salvador, Azul 2781, no centro da Quebec, próximo para a Cobia. Azul 2781, aguarde cota Vitória da Conquista, prepare a arma após o Eletro. Arma para após o Eletro, na guarda 2781. Reporte já autorizado, presente final no zero, reporte ingressando final no zero. Porta Lag, descendo na final no zero, o Olimpo 08. Para o táxi Oceaner 6201, no táxi 135 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Oceaner 6201, Índia, ponto esperando a zero, chame Torre Salvador 18-95, ajuste no 094. Índia, ponto espera, Torre 18-95-104, Oceaner 6201. Posicionamento, posição 2, gol no 0, tem baixo travado, toque remete, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado o toque remetido no 0, vento no 1, 0 grau, 09 nós. Está bem remetido, Olimpo 08. Salvador, Oceaner 6201, numa boa, pronto, monitor dando zero. Boa noite, Oceaner 6201, autorizado a alinhar e manter pista 1 a 0. Alinha e mantém 1 a 0, Oceaner 6201. foi 08, Tocóia remeteu hoje 30, curva esquerda, perna do vento, reporte para Girabase, 90. Com curva esquerda para perna do vento, reportará para Girabase, seu Olimpo 08. Ajuda 7 no 2, controle. A escuta, prossiga. 7 milhas para Conde, serviço para... 7 milhas para Conde, serviço radar encerrado, chama Aracaju, 20, decimal 3. 203, obrigado, até mais. Gêmea 259, aguarde contra Guarulhos, prepare da aula da Mótima. Eu peço, ajuste no 014, está autorizado ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, 14, contra Guarulhos. Pronto, DC Tito. Autorizado Serra Bravo Quebec Vitor via DCT Elefa Piló. Nível de voo 80, saída Arbor Elefa. Decolada 10 direita, código 5474, controle Salvador na 20.80. Autorizado Vitória Conquista nível 180, decolada 10, saída Arbor, após Elefa ou Piló. O código é 5474, controle 20.80, azul 2781. Decolado 32, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. 2080, grava para boa noite, chame 201. Telegrama encostado para Portugal, viu, tio? Achou? Encostado para Portugal, 022. We can't you give us the net ID expected? You're ready to copy. You're number 2. Wait just a minute. 1 minute. Voo no 645, temos 132 após 3 horas e 38 de autonomia, alternando o Galeão, voo no 645. No 645, direita Índia, ponto espera 590, chamo o Salvador no 8295, ajuste de altímetro na 094. No 094, direita Índia, ponto espera 295, boa tarde, voo, boa noite, voo no 645. Olympus 08, informa que é o penúltimo. 08, Salvador Ciente, obrigado. Retorno 52, acione identificação. Retorno 52, contato radar meia 2 milhas, sudoeste de Salvador, autorizado via chegada mar, informe unidade de destino, ajuste em Salvador no 014. Nacional, contra o passo travado, 2508, tá vendo? Dois Salvador Ciente, Olimpo 08. Dois Salvador, fala aí, sou 1645, aviso ao contrato, negativo. 1645, após o tráfego P3 na curta final no 0 ali, mantém preparando-se para decolagem imediata assim que autorizar. Ciente, preparando-se para decolagem imediata, após passagem do Electro na final, ali mantém gol 1645. Uno 705, complete a sinal e chame torre 1895. Completa 1895 ao 705. 705 na escuta da torre. Autorizado Guarulhos, Serra Brava, Golfo Romeo, via Peso Luno 0, Taubaté. Nível de voo, 360, saída da El, Leda, Mótima. Decolada 10 com curva à direita, código 5455, controle Salvador, 120, decimal 80. 659, autorizado Guarulhos, 360, saída da El, Leda, Mótima. Peso Luno 10. Salvação. Decolada 10, vou decolar de curva direita, 4520, 20, é o controle. Chama 1259, protegimento correto, chama pronto, puxa o acionamento da 3. Portugal, Juto 2, Rock 4. Portugal, Juto 2, correto. Portugal, Juto 2, clear to Lisbão, Lima, Papá, Papatango. Vai, Upper Zulu 44, Mike Serra Serra, then Upper November 866, Dennis Files. Flight Level 370, Momo Departure, Mike Oscar Departure, then G-Beat Transition. Golf, Echo, Bravo, India, Tango Transition. Departure will be from runway 10 after departure. Left turn, discount code is 5477 and departure control frequency 120.80. Portugal 022, clear to Lisboa, Lima, Palo Alto, Tango, Bay, Upper Zulu 44, Montoro, Upper November 866, Dennis Miles, flight level 370, Momo departure, heavy transition, runway 10, left turn, squawking 5477, frequency 120.8. 80, bom. 3020, obrigado, Malays. Number 11, welcome, Portugal 022. Controle Salvador, boa noite, gol no 645. Gol no 645, contato radar na decolagem, suba via 3DL para o nível 360. Subindo via para 360, gol no 608, informo que está autorizado a girar a base no través do externo, ok? Sim, através do externo, 08, para avisar o contrato para o final, a caixa com o número 2 é pouso final. 2 Salvador Ciente, Olimpo 08. Autorizado, girar base, aguardando final. 08, girando base, contra impacto e travado, pouso final. Bolo 705, no solo 40, chame 121 no decimal 1. 211, no 705, boa. Bom, Salvador, bolo 705, livra na sua escuta. E a 705 Alfa, reporte Antônio Juliette. Alfa, reporte Antônio Juliette, 905. Olimpo 08, autorizado pouso pista 10, vento no 10 graus, 1 no 9. Olimpo 10, Olimpo 08.